O local de sobrevoo é após a final da nossa, é após a cabeceira 17. Positivo. Dado a sua proximidade do nosso aeroporto internacional, vai ser instruída a chamar a torre de controle na frequência 118612, Mike Juliette Romeu. Grato, capitão. Um abraço. Claro. 3153, pode voar da El? 3153, vamos fazer o seguinte, o senhor voa Leda, após Leda, me deve, 3153. Leda, após Leda, me deve, 3153. Autorizada a cruzar a final da 17? Confirma. Está autorizada o cruzamento da final da 17? Está autorizado, eu tenho apenas uma aeronave agora para decolagem na 17. Pode manter a final da 17 e na escuta permanente, ok? Ok, graças, senhora. American Niner 80 over Alagoinhas, Alpha Golf November Beacon, clear until 5000, American 980. 5000 feet, American 980. Tango, tango, vento 1-0 graus, 08 nós, livre decolagem, pista 1-7. And then maintain 2,000 feet at bump arrival. Report established on the localizer. Clear for this approach. 2,000 feet clear for the approach, American 980. 980, Roger. Decolado 229, controle em 119, decimal 35, bom voo. 935 vai chamar a Alfa Tango. Obrigado, amiga. Bom dia. Bom dia. Português 890, chupação no 60, chama agora o centro Recife em 12085, bom dia. Não consegui entender a frequência do centro, poderia repetir o controle? Vamos lá, é 12685. Centro Recife, frequência 12685, centro 890. 890, boa viagem. Igual. Então, uma aeronave, um Charlie 150, para pouso na 17. Então, por gentileza, abandone a final da 17, mantenha o setor norte aguardando, ok? Apenas o pouso da mesa. Afirmativo, vai manter o setor norte aguardando o pouso da aeronave da final da 17, Max Jet Romeu, grato. E no ponto de espera da 10, chame a torre em 198, decimal 6, e o ajuste é 10 no 4, o azul 4069. Ok, autorizar táxi em frente, parte principal, Índia, pode esperar da 10, 286, 4069, com 1014. Torre 118, 612. 118. Torre 186, Índia, não lembra Alfa, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, Papa Romeu, Índia November Alpha. Papa Romeu, Índia November Alpha, bom dia, da presente autorizada em cortar, reporte 2 milhas fora. Para informação, tem o Robson 44, mantendo o setor norte agora do aeródromo, não vai interferir, ok? Reporta visual com o mês. 7 do tráfego, porém ainda não visual, vai encurtar aqui a base para 17, Range November Alpha. Gente, o mesmo não vai interferir com a sua aproximação, ok? Reporta 2 milhas fora a cabeceira 17, Índia November Alpha. Ok, reportará 2 milhas fora o November Alpha. Salvador, Azul 4208, descendo 1050. 4208, bom dia, identifique. Desce mantenha 3104, via chegada Mari. Salvador, é o Dan 3179, bom dia, informação quilo, nível 1014, via chegada Mari. Confirmar 3000 pés para o Azul 4208, chegada Mari. Afirmo. Autorizado Guarulhos, inicialmente o nível 340, ok? Nível 340, via Aturisk 50. Decola da 10 com curva à direita, no perfil da subida da El, após da El Leda, e após Leda DCT Bidev, para interceptar a aerovia, Autoriz 50. O controle 119.35, acione 5531. Autorizado, alinhar e decolar da 10, sentido Robson, azul 4069. Oi, Salvador, Índia November Alpha, 2 milhas fora, na final 17. Gente, Índia November Alpha avistado, pouso autorizado, pistão 17, o vento 100 graus, 09 nós. Gente, de pouso November Alpha. Bom dia, Yankee CSE, qual o local do voo? Gente, o Yankee Serra. Está autorizado Salvador Madre de Deus 510, decola da 17 e já comprou a norte em coordenação com a torre. A mesma opera em 18.6, o controle 19.35 e acione 0142. A próxima já da cabeceira 17 não vai interferir, ok? Que seu sobrevoo pode permanecer na escuta permanente da torre, ok? Ah, ok. Eu vou livrar o setor aqui, senhora, por conta da gente não conseguir ter feito a cobertura do homicídio, da ocorrência, e vai compor a dossiê. Positivo? Afirmativo, na escuta permanente da torre, não há tráfico a reportar, ok? Ok, grato. Graças pela colaboração, o Max Let Romeu tá. Vai cruzar o final da 97 agora. Ciente. 4069 inicial. Ciente. Yankee Serra Serra, parte 4, livre assinamento, chama tarde. Eu autorizo a backtrack, não lembro alta. E10, report established on the localizer. There's an approach and we'll call established on the localizer American 980. Índia November Alpha, solo aos 35, backtrack autorizado até o patch 4, ao estacionar frequência livre. Backtrack autorizado até o patch 4, frequência livre no patch 4, Índia November Alpha. Bom dia. Bom dia. Azul 4069, decolado aos 36, controle em 119, decimal 35, bom voo. 0935, obrigado, bom dia. Azul 069 da Azul, 1100 pés para o 360 na Dael. Bom dia, Azul 4069, contato radar na decolagem, prosseguir conforme autorizado, da presente, curvando à direita, direto Leda. Direto Leda, 4069 da Azul. Ingresso no patch 4, visual com a mesma, livrando. Tá na pista 17 para livrar via taxa aiótica. Tá visual. Gente, após a mesma ingressar no pátio 4, o senhor inicia o táxi. Só confirmando, a intenção é decolagem a partir do pátio 4 com proa norte? Sim, aqui do pátio 4. Gente, aguarde apenas para a decolagem, é que serra certo. Se mantenha 4 mil pés com 1 no 0 no 4. 4 mil no 0 no 4. Autorizaria a Duna, está presente? Negativo, número 3 na sequência. Controle ao papapá, Mike Jet Romeo. Tá mantendo sobrevoo aqui no CIA Ceasa, CIA Aeroporto. Vai manter sobrevoo e após vai pra suburbana. Mike Jet Romeo. Gente, Mike Jet Romeo. Yankee Serra Serra está pronto para decolagem? Yeah. Gente, só para informação, tem um Robson 44 agora na proa da rotatória, mantendo 500 pés. Quando pronto, autorizado decolagem, com proa norte, vento 1 no 3, 0 graus, 1 no 3 nós. Pronto, para, 500 graus, só para a ponte. Autorizado decolagem? Afirmativo, 1 no 2, 0 graus, 1 no 3 nós. Yankee Serra Serra. Fora do solo, Serra. Serra Serra, decolado aos 38, visual com o Robson 44, com o proa da rotatória. Negativo, senhor. Gente, reporta visual com o mesmo, aguardando transferência de comunicações, Yankee Serra Serra. Acione 0142 no transponder, ok? Afirmativo. Push runway 10 and contact tower at 118.6. 118.6, American 980. Okay, sir. Patrulha, bom dia, 5316, cruza 230 para o 110, informação quilo. Ok, 5316, sem identificação, desce para 050, chegada a MAN, 5316. 50 na MAN, 5316. Azul 4208, reautorizado para 2 mil pés, livre LS, via chegada, reposta brisado, localizador, Azul 4208. 4208, 2000 pés, via chegada com 013, reportar localizador, 4208. 4208. Não, 79 está autorizado, chame o táxi. Serra Serra já visual com Robson 44. Afirmativo, visual com tráfego à frente, cruzando com proa de Paripia. Gente, Yankee Serra Serra, chame agora o controle em 119.35, informe já visual com Mike Juliette Romeu, Robson 44, ok? Afirmativo, chame agora o 935, informando visual. Controle, um bom dia, o Papatão Bianchi Serra Serra. Bianchi Serra Serra, prossiga, controle. Acionado 01142, está visual com tráfego cruzando a frente aqui na posição agora de 11 horas. Serra, voo local, qual é o seu destino? O destino é Madre de Deus, mas inicialmente solicito autorização para voar na proa de São Sebastião do Passé, retornando em seguida para Madre de Deus. Ok, sim, Yankee Serra Serra. Mandando separação visual com o solo, reposte liberando a CTR ou próximo à localidade de pouso. Yankee Serra Serra. Serra. O problema é que o Yankee Serra Serra está passando agora Paripe e vai manter sobrevoo na suburbana. Take Mike Juliette Romeu, mantendo a escuta do controle, Mike Juliette Romeu. A escuta do controle, Romeu. Azul 4208, está voando à esquerda de Duna, na proa 45, para desvio de informações sobre a cidade. Que ciente, reporte localizador autorizado LS, Azul 4208. 4208, reportará. Azul 4069, livra 130, chama Recife em 125, decimal 1. Boa viagem, bom dia, Azul. 251, obrigado, uma boa semana a todos. Igualmente. Zero on the ground at 43, vacated the runway via taxiway Foxtrot and contacting ground 11-9. 11-9, via Foxtrot, American 980. Zero, controle reautorizado para 2000 pés e está autorizado o direto Duna para final ELS. 2000, direto Duna, 2000. Afirma, 1014 no altímetro, ou Janema 200. O 353 no meio reduz a 220. Ok, vai iniciar a redução 220, 53 no meio. Azul 4208, localizadora 0. Gente, passou Duna completa LS, torre 118, meia dúzia, Azul 4208. 118.6, bom dia, 4208. 340, Alterno Caleão. Gente, o Dan 3179 está livre, o táxi pelo pátio e Índia. E no ponto de espera da 10, chame a torre. 18.6, o ajuste é no 0 no 4. 10-4, o pátio 18.6. Aos 109, aos 4208. Livre, pouso no 0, 4208. Passaredo 2223, acima identificação, chegada bom, se desça para 4.000 pés com 10-14. 4.000, ajusta bem 14, está bom o suficiente. Atingiu e mantém uma centena, alfa, atenção, está num desvio aqui de 10 graus à direita por 15 milhas, para ter o rodão. Não foi possível copiar, só o controle só copiou que está nivelado uma centena, confie. Positivo, um desvio de 10 graus à direita por 15 milhas, alfa, tango. Eficiente o tango, tango. Obrigado, amigo. My one, correcting gate 11, American 90. Strip 53, 16, reduz a 200. 200 lá, 700, 53, 16. dia, Tan 3179, como está na Tan 3179, bom dia, ele mantém pistona zero. Gate 5316 reautorizado para 3.000 pés com 10014. 3.000 megatons, trip 5316. O 4208, solo aos 48, ao livrar via taxa foi Golf, chame solo em 121, decimal 9. Golf 6200. Ciente, Oceaner 6200, passando Duna, complete final LS, chame agora a torre em 118, decimal 62, bom dia. 18, bom dia. Bom dia, Azul 4208, livrou o Golf. Bom dia, Azul 4208, táxi pela Alfa e chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 4208. Bom dia, 625, controle, bom dia. Sua identificação desse mantém nível de voo 060. Identificou 060, 62. Temos chegada a Ponce, vigilância. Ponce, 62. Controle Salvador, gol 1922, 120 quilos. 1922, controle a sua identificação. Bom dia, dessa 050, chegada a Mari. O gol 922. 050, o gol 1922, solicita a voz ITAP da presente devido fama, sai. Gente, sente autorizado desvio, gol 1922. A voz da ITAP, o gol 1922. 179, decolar 250, controle em 119, decimal 35, bom voo. Rodou 1 minuto para o Travé de Coral, o Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, ciente, 57 milhas, serviço radar encerrado, mantém nível 100. Chame controle Leos 1201, não tem um bom voo, Alfa Tango Tango. 1201 não vai chamar, obrigado amigo, tem um olhinho. Somente, bom voo. Região 79, contato radar na decolagem, autorizado direto Leda, vigilância, sobre mantém nível 340. Leda, vigilância 340, 3579. Trip 53 no meia, passando posição Duna, redução para aproximação, livre final e LS, torre 118, 612. 186, resgeno 5316. Torre, bom dia, trip 5316, 3 milhas do externo. Trip 5316, bom dia, continua aproximação, número 2 para pouso em Salvador, aeronave que precede o Airbus da Avianca, aguarda pista livre, trip 5316. 5316. Juliette, Azul 4208. Gente, Azul 4208, o portão é o número 3, ingresso na Juliette. Tá livre, táxi via Juliette 43, sul 4208. Gol 1922, reautorizado para 3 mil pés com 1014, gol 1922. 3 mil com 1014, gol 1922. O Xaner 6225 reautorizado para 4 mil pés, altímetro 10 no 4. 4 mil pés com 1014, 6225. 300, táxi pela Alfa Juliette, o portão é o 4. Alfa Juliette, portão 4, 6225. Salvador, Alfa 3663, passa o nível 18, dá informação quilo. Bom dia, Alfa 3663, a sua identificação via chegada a Ponce, desce e mantém nível de voo 050, Alfa 3663. Gente, 050, Alfa 3663, informa que perdeu contato com o centro Recife. Ok, identifique 63. Trip 53 no meia, solo aos 56, liberando agora via Eco, chame solo em 121 no decimal 9. 1219, 53 no meia. Não vai receber o retorno de um aeronave helicóptero sobrevoando o bairro a 500 pés de altitude. Positivo, ciente, parceiro, 226. Principal. Alfa Juliette, chamada no 2, parte principal 53 no meia. Passa nível 140, Recife 1, 2,